que me ensinou a mandinga de bater com o pé. Ai, ai, oi, oi. De bater com o pé, ai, ai, oi, oi, ai, ai, ai, ai. Quando meu mestre foi, toda a Bahia chorou, ai, ai, ai, oi, oi, ai, ai, ai, começa a tocar, bandeira, tabaco não pode faltar. Jogo ligeiro que lá na Bahia aprendi a jogar. Meia lua, rasteira, martelo e pisão. Solta a mandinga conforme a razão. Na reza cantada pede proteção. Conforme a razão, na reza cantada pede proteção. Aqui, olha, joga pra lá. Discípulo de Bima chegou pra jogar. Bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, b